Como é que é? Estamos aí nos putos. Espero bem que sim. Dois anos não está a parte, é só saber mais que eu parte desse.